Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Aô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o mês de novembro e nada de chuva. Rapaz, é a chuva para chegar no final de setembro. Depois, não, vai ser lá na primeira quinzena de outubro. Não, a segunda quinzena de outubro. Já tá acabando o mês de outubro e a chuva não chegou. Vem dar uma pancadinha, vai embora. A Brasília tem o quê? Já tem mais de uns 20 dias que não chove, né? E não tem sinal não, rapaz. E as temperaturas elevadíssimas em todo o Brasil. Aqui em Brasília, por exemplo, nós batemos esse ano o recorde. A mais alta temperatura que nós tivemos aqui até esse ano foi 33,4. Esse ano nós já chegamos a 36. Só que aqui é agravado pela baixa umidade do ar, a sensação térmica é horrorosa, né? É de sufocamento, é de falta de ar para você respirar. Tem gente que tem que sair de Brasília, tem gente que tem problemas respiratórios, tem que sair de Brasília nessa época porque não aguenta, né? A discoteca do Cleitão vai trazer hoje a dupla Gianluca e Diogo. A Faculdade da Música apresenta os mestres Tião Carreiro e Pardinho e César e Paulinho. A frase irretocável é do ex-presidente do Uruguai, José Mojica. A oração de hoje, uma oração muito bonita, Senhor da Vitória. A dica do programa de hoje... Amante, você tem amante? Será que amante tem direito nos bens do parceiro? Se for homem, tem direito nos bens da mulher? Se for mulher, tem direito nos bens do homem? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou explicar quais os casos em que o amante ou a amante tem direito e nos casos que não tem. 50 anos da Jovem Guarda, eu vou recordar um sucesso de Renato e seus Blue Caps. Essa só tem aqui. Eu vou cantar, vou colocar dois artistas para cantar a mesma música. Paulo Henrique e Leonardo, daqui a pouquinho. Eu começo trazendo aí, sucesso novo de Ney Nando com a participação da Jaine, Amor Clandestino. Quando a porta se abrir, você vai sair e pedir que eu esqueça. Toda vez é assim, vai fugindo de mim, quase perco a cabeça. Quando o relógio avisa, visto a minha camisa, me escondo da dor. Nem bem a porta se fecha, você me esquece no elevador. Fica a sensação que essa nossa paixão é um caso sem jeito. Pra te amar outra vez, lembro o que a gente fez, te procuro no peito. Só encontro vazio, feito um peixe sem rio, me falta um pedaço. Sinto então sua boca e o meu corpo sem roupa dentro do teu abraço. Esse amor de momento quase nunca tem tempo, é feito às pressas. Não divide segredos, não tem paz nem sossego, não admite promessas. Esse amor clandestino faz de mim um menino que ao dormir também chora e adormece querendo te ouvir me dizendo: nunca mais vou embora. Thank you. Fica a sensação que essa nossa paixão é um caso sem jeito. Pra te amar outra vez, lembro o que a gente fez, te procuro no peito. Só encontro um vazio, feito um peixe sem rio, me falta um pedaço. Sinto então sua boca e o meu corpo sem roupa dentro do teu abraço. Esse amor de momento quase nunca tem tempo, é feito às pressas. Não divide segredos, não tem paz nem sossego, não admite promessas. Esse amor clandestino faz de mim um menino que ao dormir também chora e adormece querendo te ouvir me dizendo: nunca mais vou embora. Esse amor de momento quase nunca tem tempo, é feito às pressas. Não divide segredos, não tem paz nem sossego, não admite promessas. Esse amor clandestino faz de mim um menino que ao dormir também chora e adormece querendo te ouvir me dizendo: nunca mais vou embora. Neinando e Jaine, amor clandestino para Cícera Góes, lá de Custódia, Pernambuco. Cleiton, sou sua fã nas madrugadas, adoro sua voz, você é um grande e valioso locutor. Ô Cícera, desse jeito você me deixa encabulado aí, ou então vou ficar besta, né? Obrigado, viu, Cícero? Um grande beijo para você, muito obrigado pelo carinho das suas palavras. Um abraço para os nossos amigos da rádio lá de Custódia, em Pernambuco, que está transmitindo o nosso programa, pelo que a Cícera me falou aqui, nas madrugadas. Porque eu não sei o horário que passa, porque nós damos a liberdade que a rádio coloque o nosso programa no horário que ela bem entender. Porque a nossa ideia é colaborar com as emissoras de rádio, né? Nós não queremos tomar o espaço de nenhum locutor, nós queremos que naquele espaço vazio, que a rádio não tem locutor, não tem dinheiro para pagar ou não tem o profissional para fazer, aí nós emprestamos os nossos programas, graciosamente, não cobramos absolutamente nada. É uma coisa mais de amor pelo rádio, né? O Edelson Moura, a Márcia Ferreiro, o Cleito Aguiar, o nosso tempo de ganhar dinheiro com rádio já passou. Nós fazemos agora por amor. Graças a Deus está todo mundo com a vida resolvida e nós temos essa possibilidade de ajudar as emissoras de rádio do Brasil. E eu mesmo agora, como dono de rádio, né, eu sei que como é valioso esse apoio da Rádio Estúdio Brasil. Eu uso bastante programa da Rádio Estúdio Brasil na Super 95 FM, porque senão não teria condições de manter 24 horas de programação só com locutores locais, né? Infelizmente isso não é possível, mas o nosso trabalho é esse, é ajudar as emissoras de rádio do Brasil inteiro, e se na sua cidade tem uma rádio que não passa o nosso programa, você pode sugerir a eles que entrem no site radioestudiobrasil.com.br, não precisa falar com ninguém, é só fazer o cadastro, recebe uma senha, baixar os programas, jogar no ar e fazer sucesso, graças a Deus. Música nova de Rafael Silva, Não Se Fecha a Porta. Se é pra falar de amor, Rafael Silva canta pra você. Simbora! Nem as mais lindas flores trazem felicidades. Um dia a gente briga, no outro tem saudade. Às vezes tudo é lindo, às vezes se discorda, mas em nenhum momento nunca se fecha a porta. Não fecha a porta. Seria tão bonito a gente ficar junto, mas seu egoísmo nunca te deixa em paz. A gente não completa nenhum algo a mais. Você mente, fala que me ama, usa e abusa e depois me joga fora. Você mente, só pra levar pra cama aquele que te ama e que nunca te ignora. Você mente, fala que me ama, usa e abusa e depois me joga fora. Você mente. trazem felicidades. Um dia a gente briga, no outro tem saudade. Às vezes tudo é lindo, às vezes se discorda, mas em nenhum momento nunca se fecha a porta. Não fecha a porta. Seria tão bonito a gente ficar junto, mas seu egoísmo nunca te deixa em paz. A gente não completa nenhuma alma a mais. Você mente, fala que me ama, usa e abusa e depois se joga fora. Você mente só pra levar pra cama aquele que te ama e que nunca te ignora. Você mente, mente, fala que me ama. Só pra levar pra cama aquele que te ama e que nunca te ignora. Oh, oh, oh, ignora. Nunca, nunca, nunca te ignora. Rafael Silva, Não Se Fecha a Porta. Essa canção que eu vou atender o pedido do meu amigo Afonso Mendes. O Afonso Mendes curte o nosso programa lá em São Francisco, nas Minas Gerais, na Beira Rio FM, do Zé dos Passos e da Dona Conceição. Ele me ligou a semana passada, estou satisfeito, que deu uma chuva boa lá, né? Falou, choveu na fazenda, mas não tinha chegado na cidade o dia que ele me falou, não. Tomara que tenha chegado na cidade, né? Porque São Francisco também é bem quentinho. O Afonso pediu lá na Fazenda Taboado, eu vou atender agora. Liu e Léo, Sementinha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Lá na casa da fazenda onde eu vivia, numa manhã de garoa e de céu, bela e negra e na flor da idade. Iniciou-se um romance entre eu e ela, na sombra aconchegante de uma paineira. Dei a ela uma rosa com muita esperança, colhi de um galinho daquela roseira. Marcamos o casamento pro fim do ano. Pra mim só existia ela e pra ela só eu. Pouco mais de uma semana pra o nosso flor prometida doente morrer. Arranquei o pé de rosas na primavera e plantei na sepultura de minha amada. Todas as tardes eu molhava com o meu pranto. Será foi no chão e acabou em nada. A chuva se foi embora e o sol ardente matou a minha roseira e secou meu pranto. Só não matou a imagem em todo canto. Por isso é que eu vivo longe da minha terra, seguindo a longa estrada de minha vida. Procuro viver sorrindo, mas no entanto sinto que também vou morrendo aos poucos. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Liu e Léo, Sementinha. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mês de outubro acabando, chegando novembro, dezembro, muita festa, confraternização, festa de fim de ano, né? E você tá organizando tudo, mas você tá engarranchado no artista. Pode ficar tranquilo, viu? A RBM Música é uma empresa que há mais de 30 anos só faz isso, intermediar shows para eventos. E nós temos para você um cardápio variado, que você tem artistas de 10 mil reais e tem artista de 200 mil reais. Você vai ver, de acordo com o seu orçamento, aquele que você vai levar para fazer a festa aí na sua cidade, na sua empresa. É só ligar 61-9981-3601, 9981-3601, que você vai levar para sua festa o show do Edelson Moura, Shot Santo, Djalma Lima Monteiro, Wagner Simão, Banda Salve, Rael Braga, Fábio Cavanha, Sula Mazurega, Ney Nando, Bruna Guiar, Rony Mota, Eliane Samuel, o show gospel da Márcia Ferreira, Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. Eu estou anunciando o show gospel da Márcia Ferreira porque ela não está mais fazendo show com música secular, né? Já várias pessoas já me ligaram e eu... Falou, Cleiton, você está anunciando o show da Márcia. Então eu estou colocando que ela agora só faz show gospel, né? Ela só canta o Chorando Se Foi, porque é a música que levou ela a ser conhecida no mundo inteiro, mas ela já tem inclusive uma versão gospel para o Chorando Se Foi. Ela canta a original e depois canta a versão, tá bom? O avô do João, Cleiton Aguiar, Capim Guiné. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, dois pés de guataíba, caju, manga e cajá. Peguei na enxada como pego um catingueiro, fiz acero, botei fogo pra ver como é que tá. Tem abacate, genipapo, bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, coentro, andou, feijão de corda, 20 porco na engorda, integrado no currá. Como em Tarraça, fiz tudo aqui sozinho, nenhum pé de passarinho veio à terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou, a malvadeza, todo bicho vem pra cá. Num planto capim-guiné pra boi abanar rabo, tô virado no diabo, tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxinguelê. Num planto capim-guiné pra boi abanar rabo, tô virado no diabo, tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxinguelê. Suarana só fez perversidade, Pardal foi pra cidade, virou a minha saqué. Dona Raposa

faz com as mãos. Ela é bonitinha demais da conta. Dizem que é enjoadinha, mas não tem problema. A mulher bonita pode ser enjoada, ainda mais cantando desse jeito, né? A Paula Fernandes e o Chitãozinho e Chororó, Pegando Lágrimas. Esta só tem aqui. Isso é o professor Júlio César Rezende, lá em Patos de Minas. Ele é um pesquisador de música e tal, e ele fica inventando as coisas. Ele inventou isso aqui, eu coloquei no programa Meu Coró, e agradou tanto que eu resolvi levar para o resto do Brasil. Ele pega dois artistas e coloca os dois para cantar a mesma música. Desta vez nós trouxemos hoje aqui o Paulo Henrique e o Leonardo, uma música gravada em 1969, pelo Paulo Henrique, depois regravada pelo Leonardo, Uma Lágrima. O meu primeiro amor ao despedir disse-me um triste adeus e foi embora. Agora o coração reclama, agora sei que não me ama e minha vida está chegando ao fim. O mundo agora é triste até demais. O céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou sozinho, agora estou sem seu carinho e minha vida não tem mais valor. Só tem aqui Paulo Henrique e Leonardo, Uma Lágrima. No próximo bloco, Renata e seus Blue Caps, Mozart e Moacir, com Gini Geno e a Márcia Ferreira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos comemorando 50 anos da Jovem Guarda. Eu me lembro, eu era menino, 15 anos de idade, lá em Belo Horizonte, longe da família. Todo domingo a gente sentava na frente da televisão para esperar o Roberto Carlos, o Erasmo, a Vanderléia e a sua turma, né? E esse conjunto aqui é dos que mais apareciam por lá, eles estão na ativa até hoje. Recentemente eu assisti um show deles aqui em Brasília e viajei na maionese, viu? Eu me transpus no tempo, a música tem isso, né? E eu me acabei de dançar assistindo o show de Renata e seus Blue Caps, que vem cantar Sou Tão Feliz. Só pra mim, oh, só pra mim. Posso dizer que agora encontrei o amor que sonhei pra mim. Só pra mim, oh, só pra mim. Só pra mim, oh, só pra mim. Renata e seus Blue Caps, Sou Tão Feliz. Eu quero mandar um abraço muito especial para os nossos amigos de São Paulo e de Diadema. No próximo dia 8 de novembro acontece um grande show lá no Centro Cultural Okinawa Brasil, na Avenida 7 de Setembro, 1670, em Diadema, São Paulo. 9 anos da Paulista FM, 87,5, lá do bairro do Ipiranga, uma emissora que há 5 anos transmite o programa Cleiton Aguiar. A festa começa meio-dia e vai até às 8 horas, com a participação de mais de 30 artistas. Eu já confirmei a presença do Rick Solo, do Giovanni, da Fátima Leão, do Marcos Rodeio, do Carlos Randall, Nil Bernardes, Tivas Miguel, Cleiton Aguiar, Eliane Samuel e muita gente boa. Domingo, dia 8 de novembro de 2015, no Centro Cultural Okinawa Brasil, em Diadema, no estado de São Paulo, na Avenida 7 de Setembro, 1670. Uma das mais importantes duplas caipira da atualidade, Mozart e Moacir, com a participação do Gini Geno, Chuva Grossa. Vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva não importa. Hoje vai chover lá na minha horta, eu nos braços dela, chuva grossa não importa. Preparei o meu cavalo, ferrei suas quatro patas. Hoje eu vejo meu amor, oh,

amor que nunca vai ter fim. Eu te agradeço por cuidar de mim. Te chamo Jesus. Em meus momentos de angústia e de solidão. Te amo com toda a força que existe no meu coração. Te chamo Jesus. Também nas horas que a minha vida tá legal. Te amo. E esse amor que eu sinto é incondicional. Tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. É tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. É tua luz que guia os passos meus. De você, meu Deus, meu amor. Márcia Ferreira cantou do Elias Muniz, Meu Deus, Meu Amor. A Márcia está fazendo um trabalho agora de visitar as igrejas, levando o seu CD gospel, levando o seu CD de salmos e levando também o seu testemunho, contando o que a levou, depois de tanto sucesso e tudo, a deixar de cantar a música secular para abraçar a música gospel, né? Se você tiver interesse, ela aceita convites de todo o Brasil, qualquer igreja cristã, não interessa a denominação, é só chamar que ela vai, 61-9981-3601, 61-9981-3601. No próximo bloco, a dica do programa de hoje: amante tem direitos nos bens do parceiro? Tem ou não tem? Você vai saber já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Desde que o mundo é mundo, que existe a traição de um lado e de outro. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 71% dos pedidos de separação são motivados por traição masculina, né? O homem, não é que o homem pule mais a cerca do que a mulher, não, é que o homem é mais burro e a mulher é mais inteligente. O homem entrega logo, ele não sabe dissimular, né? Agora, você acha que amores paralelos, infidelidade, casos extraconjugais, você acha que faz parte do mundo jurídico? Faz, viu? Por exemplo, um homem que mantém uma relação de concubinato é uma relação duradoura entre um homem e uma mulher impedidos de casar com outra mulher ou com outro homem, depende, né? Será possível essa outra ou esse outro ser sujeito de direitos? E será que o direito deverá tutelar esta relação? É sabido que a violação dos deveres de lealdade, leia-se, fidelidade, compromisso, amor e respeito, poderá resultar na dissolução da sociedade conjugal, com consequências até mesmo indenizatórias, porque no ordenamento jurídico brasileiro, a fidelidade se encontra expressa e é um dever legal vinculado ao casamento e à união estável. No entanto, o direito reconhece a possibilidade de coexistirem duas ou mais relações afetivas paralelas, nas quais as partes que integram essa relação conhecem e aceitam uns aos outros. Foi o que aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que reconheceu uma relação não eventual, uma relação duradoura do marido com outra mulher, que durava 28 anos e que tinha filho, o casal tinha filhos. Nesse caso, o patrimônio do marido infiel foi dividido 50% entre a esposa e 50% para a amante. Contudo, cada caso deve ser analisado separadamente. Se a amante ou amante não sabia que o homem ou a mulher era casado, aí sim faz jus à meação de bens, quer dizer, a metade dos bens, pensão alimentícia e até mesmo direito à herança no caso da morte do companheiro. Agora, se a amante ou amante já sabia de antemão, com antecedência, que o seu parceiro ou a sua parceira era casado, mas mesmo assim colaborou na formação do patrimônio, também pode ter direito aos bens do seu parceiro. Mas não vá pensando, né? E agora entra as Maria Chuteira, essa mulherada interesseira aí que vai atrás de quem tem dinheiro, esses artistas de sertanejo que fica rico de repente, e as parece as mulheres bonitas demais, apaixonadas com eles e tal, mas de olho no dinheiro deles, né? para que essas pessoas tenham direito, tem que provar, ao longo do tempo, uma relação de afeto e um núcleo familiar. E haverá de ser comprovada a existência de um tempo de convivência, uma relação de amor e respeito e uma aparência de união estável. E mesmo nesse caso, vai do entendimento de cada juiz decidir se os outros ou as outras têm os mesmos direitos que a esposa ou o marido. Então, o melhor é o seguinte, sossega o facho, vai cuidar da sua casa, né? O problema é que a mulherada hoje está com o rabo solto, é difícil, é difícil. Eu trouxe isso aqui porque eu estou relatando no programa causas estranhas, extraordinárias, esdrúxulas que chegaram ao judiciário. Essa aqui chegou no Rio Grande do Sul, né? E em alguns casos foi decidida a favor, em outros casos não. Os meus afilhados Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Eu toquei Os Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Você Vai Se Arrepender, atendendo o pedido de Margarida Santos, em Vilhena, no estado de Rondônia. Ela curte o nosso programa pela Rádio Vilhena AM. Margarida, muito obrigado pela sua audiência e um abraço a todos os meus amigos de Vilhena, no estado de Rondônia, onde eu fiz muito show no tempo da Rádio Nacional. Voltei lá recentemente, há uns 3 anos atrás, estive em Ouro Preto do Oeste, né? Lá fazendo um show lá na fazenda do deputado Carlos Magno, né? Ele está com problema de saúde, deixou a política e tal, mas continua sendo meu amigo, é do Coró, filho do Ivonão lá em Coromandel, já foi prefeito, já foi presidente da Câmara Legislativa de Rondônia, deputado federal, né? E agora está dando uma descansada da política para cuidar da sua saúde. Zé Henrique Gabriel e Jorge Mateus, Por Baixo ou Por Cima. Thank you. fazemos tudo errado, mas no fim dá certo. Se a gente fica longe, o amor fica mais perto. Somos tão desiguais, anormais, parecidos demais. A gente fica de mal por qualquer coisa à toa. Mas um minuto é muito e a gente se perdoa. E começa de novo o que nem teve fim. É assim, depois de tudo você sempre acaba por baixo ou por cima de mim. No amor é sempre assim, não é, Jorge Mateus? Diz aí. Se eu saio, você fica cheia de ciúme. Se eu chego, você vem checar o meu perfume. Se é você quem sai, vê com a paz, sou ciumento demais. A gente fica de mal por qualquer coisa à toa. Mas um minuto é muito, a gente se perdoa e começa de novo o que não teve fim. É assim, depois de tudo você sempre acaba por baixo ou por cima de mim. Somos imperfeitos, que perfeito mesmo é só o amor. Só o amor supera tudo. Por isso, enquanto a gente se amar, nada vai separar nós dois. A gente fica de mal por qualquer coisa à toa. Mas um minuto é muito, a gente se perdoa e começa de novo o que não teve fim. É assim, depois de tudo você sempre acaba por baixo ou por cima de mim. Depois de tudo você sempre acaba por baixo ou por cima de mim. Por cima de mim. Henrique Gabriel e Jorge Mateus, por baixo ou por cima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Tatiele Mendes, Gineves, Eva Oliveira, Dark Borges, Lia Aguiar, Reginaldo Dias, Izete Gomes de Arruda, o meu amigo José Humberto Silva, meu conterrâneo de Coromandel, mas que mora aqui em Brasília, Miller Assis, Vanessa Martins, Eduardo de Carvalho, Adel Correia, filha da Cruz, que agora está morando lá em Coromandel, a minha conterrânea Cíntia Gabriele Moura, o cantor Alex Caldeira, o Walter Pereira, Nélida Canteiro, lá de São Paulo, e o grande radialista Jaimilton Viana, lá na Bahia. E você que está de aniversário hoje também, receba os meus votos de muita paz, muita luz e muita saúde na sua vida. Eu vou aqui à página 104 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua segunda edição, para trazer a oração Senhor da Vitória. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Quando tudo se desmorona em nossos projetos humanos, em nossos apoios terrestres, quando de nossos mais belos sonhos resta apenas a desilusão, quando nossos melhores esforços e nossa mais firme vontade não alcançam o objetivo proposto, quando a sinceridade e o ardor do amor nada conseguem e o fracasso está aí, desolador e cruel, frustrando nossas mais belas esperanças, tu, Senhor, permaneces indestrutível e forte. Teus desígnios permanecem intactos, nada pode impedir que a tua vontade se cumpra. Teus sonhos são mais belos que os nossos e tu os realizas. Convertes os fracassos em um triunfo maior, nunca és vencido. Tu que do puro nada fazes surgir o ser e a vida, tomas a nossa impotência em tuas mãos criadoras com infinito amor. Fazes dessa impotência um fruto, uma obra tua, melhor que todos os nossos desejos. Em ti, nossa esperança se salva do desastre e se cumpre em plenitude. Amém. Essa oração, oração muito bonita, né? Belíssima. Senhor da Vitória, no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Michel Teló e Gustavo Lima, implorando para trair. Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem ri daqueles comentários bobos que eu digo e sempre gostou. Saí sem avisar, chega de manhã, e eu parecendo a última pessoa que queria ver. Vejo em seu olhar, vamos conversar pra saber se ainda vale a pena. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair, e o coração dando porrada implorando pra trair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me ama ou deixa eu ir embora. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair, e o coração dando porrada implorando pra trair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me ama ou deixa eu ir embora. De vez. Alô, Gustavo Lima. Alô, Michel. Alô, compadre, essa moda de vida. Vamos que vamos. Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem ri daqueles comentários bobos que digo que sempre gostou. Saí sem avisar, chega de manhã, eu parecendo a última pessoa que queria ver. Vejo em seu olhar, vamos conversar pra saber se ainda vale a pena. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair, e o coração dando porrada implorando pra trair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me ama ou deixa eu ir embora. A solidão tá ali na sala me chamando pra sair, e o coração dando porrada implorando pra trair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me ama ou deixa eu ir embora. De vez. Michel Teló. Uma salva de palmas, meu amigo Obrigado. Gustavo Lima. Michel Teló e Gustavo Lima, implorando para trair. Para minha amiga, grande comunicadora lá de Dianópolis, no Tocantins, Arla Maia, o Eurico Fontes, o Geraldo Salles da Porto Alegre FM, a minha amiga Dona Noélia, o seu Afrânio lá em Dianópolis, que estão ligadinhos na Porto Alegre FM, curtindo o nosso programa. O meu amigo Geraldo Salles, que o programa está fazendo a maior audiência lá, pega ali na região toda, né? Muito obrigado, Geraldo, um abração para você. Muito obrigado por você estar hospedando o nosso programa aí. Eu sei que a situação está difícil, ninguém está tendo dinheiro para nada, mas chegou a hora de você economizar ainda mais. E a Wellmax Brasil Global LED Expert chegou no Brasil com as lâmpadas LED. Clareiam muito mais, gastam muito menos energia e ainda tem 5 anos de garantia. Não compre agora as lâmpadas LED. Espere chegar as lâmpadas Wellmax. Nós já estamos atendendo as elétricas, os supermercados, as construtoras, as grandes empresas e os hotéis. Então, quando chegar na sua cidade, você pode comprar, porque as lâmpadas Wellmax, qual é a diferença, Cleito? 5 anos de garantia, né? Só dá 5 anos de garantia quem bota muita fé no seu taco. Por isso é que o Wellmax chegou ao Brasil, levando o nome de Wellmax Brasil Global LED Expert, para atender você. Espere que já chega aí na sua cidade. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. E eu vou atender o pedido do meu amigo Haroldo Dairel. Ele pediu para eu homenagear hoje o Davi Miguel, que é neto do Gaspar, que é nosso amigo, nosso ouvinte lá em Paracatu, que está fazendo aniversário. Oi, Davi, um abração para você, meus parabéns, muita saúde, viu? E o Haroldo pediu para dedicar uma música que diz que o Davi gosta demais da conta. O Gaspar eu sei que gosta, né? Do imortal poeta goiá, João Moreno e Tangará, Aurora do Mundo. Quem teve os amores que tive na vida é gente entendida na mágoa e na dor. Não sabe por certo que um doce carinho às vezes é espinho em forma de flor. Estando sofrendo aqui na cidade a louca saudade de um certo amor, busquei o remédio pra mente saudosa na vida gostosa do interior. Cruzei o cerrado, chapadas e serras, pro lado das terras de Minas Gerais. Vi campos floridos e belos cenários, ouvi os canários dos macaubais. Fumaça distante no azul horizonte, na encosta dos montes, formando espirais. Vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Passei uma noite no rancho Amizade e vi na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele murmúrio, num triste murmúrio por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia, agora sabia que amar era assim. Por fim entreguei-me ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Pra cidade, fiquei na agonia, até que um dia meu bem encontrei. Beijei a menina com todo carinho e aquele rostinho acariciei. Cantando seguiu-me na linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei. Porque ela sabe que agora é só minha, é minha rainha e eu sou o seu rei. Relembrando Goiás, João Moreno e Tangará, Aurora do Mundo. Ô Davi, eu escolhi uma dupla que eu acho que você não conhecia. Essa música do Goiás é uma poesia, é sensacional. E já que eu falei em Coromandel, deixa eu mandar um abraço também pro professor Alberto Matias. Ele encontrou com a Flavinha, que é a nossa sócia lá na Super 95 FM, e a mulher que tá mandando prender e tá mandando soltar lá. E o professor Alberto, que liga 6 horas da manhã para ouvir o meu programa e só desliga meia-noite. Alberto, um abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço aos meus conterrâneos de Coromandel. Não tem como agradecer a super audiência que vocês estão dando da Super 95 FM aí, não só em Coromandel, mas em toda a região. Nós agora já estamos operando com a nossa potência máxima, graças a Deus, prestando o serviço que nós queríamos prestar, não só para a nossa cidade, mas também para toda a região. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do ex-presidente do Uruguai, José Mojica. Esse camarada foi eleito presidente, continuou morando na mesma casa, continuou dirigindo um fusquinha. Ele tem um fusquinha velho, ele é que dirigiu o fusquinha dele, não tinha motorista, e ele deixou uma frase fantástica: a verdadeira pobreza é gastar a vida preocupado em viver acumulando bens e dinheiro. A verdadeira pobreza é gastar a vida preocupado em viver acumulando bens e dinheiro, é a frase irretocável do José Mojica. Eu tenho muita pena dessas pessoas, porque o dinheiro é muito bom, mas ele precisa ser usado. Para que serve o dinheiro? Para gastar, para aproveitar a vida, para ajudar as outras pessoas. Tem gente que só sabe ganhar, ganhar, ganhar, é um miserável, é uma usura, não tem coragem de gastar. Esse é um infeliz, né? E eu sempre recordo que eu nunca vi, eu já fui muito enterro, bastante, nunca vi um caixão que tivesse gaveta. Nunca vi ninguém levar lá para cima ou para baixo, não sei para onde vai quem morre, né? O que acumulou durante a vida. Então, gente, vamos aprender a levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. Vamos divertir pelo menos uma vez por ano, tirar umas férias para passear com sua família, tá bom? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Jean Lucas e Diogo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha no rádio todos os dias de segunda a sexta-feira. Se você quiser, pode me ver na televisão também. Eu estou em rede nacional com o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. É a mais nova rede de televisão do Brasil, tem apenas 8 anos de idade. A TV Globo completou agora 50 anos, né? E a Rede Brasil de Televisão tem 8 anos de idade. Mas nós vamos chegar lá, nós já estamos com sinal local em mais de 200 cidades. Mas também você pode me assistir em todas as TVs por assinatura, menos na NET. Então, se você é assinante da NET, larga essa NET de banda, porque eles têm obrigação de passar a nossa televisão, então disputando, estão brigando com a gente na justiça para não passar. As outras redes, todas já, as TVs por assinatura, todas já aceitaram. Por exemplo, na TV Oi, você assiste o nosso programa no canal 1. Na Claro TV é o canal 13. A Sky, 175. TV Vivo, 237. A Rede Brasil de Televisão na GVT é 248, na CTBC 714. Você me assiste também nas parabólicas e direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Sempre entrevistas muito interessantes. Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Jean Lucas e Diogo. A saudade aperta. Madrugada a cidade para, coração se cai, a saudade aumenta. A chuva que cai no telhado vai, a dor de mim não sai, mas o que me atormenta? O vento forte sopra na janela e na parede tem a tela que você pintou. O nosso quarto ficou tão vazio desde quando partiu e me abandonou. A nossa cama ficou tão vazia, sem sua companhia, solidão estou. A saudade aperta, o que é que eu vou fazer? Sem você por perto, não dá pra viver. Eu saio pelas ruas de saudade sua, eu bebo pra esquecer. A saudade aperta, solidão judia. Eu sinto a tua falta, eu bebo noite e dia. Volta para mim, eu tô sofrendo assim. O que fez é covardia. Madrugada a cidade para, coração se cai, a saudade aumenta. A chuva que cai no telhado vai, a dor de mim não sai, mas o que me atormenta? O vento forte sopra na janela e na parede tem a tela que você pintou. O nosso quarto ficou tão vazio desde quando partiu e me abandonou. A nossa cama ficou tão vazia, sem sua companhia, solidão restou. A saudade aperta, o que é que eu vou fazer?